Como é que faz para um ser humano virar um mestre ascensionado? Meu velho, todos já têm chi ascensão, porque todos são centelhas. São nomes, artifícios que a mente cria, modos que o ego sustenta e modulações que a consciência oferece às vivenciatudes sequenciadas perante a encarnação que os filhos têm, de se mostrar a outras realidades e outras realidades de se realizar dentro delas. Para assim não acabar a criação, porque a criação não está acabada, mas emanar dentro desta criação vida e vida sobre vida e vida sobre vida, como um pulsar e propulsar ininterrupto, em emanência, em emanar contínuo, perante o infinito, atemporal, Deus eterno. Entende, meu? Mas a conscientização para ascensionar vem através da quietude da mente humana. Aspeta a veia, tá tudo aí. Pensa, meu pai. Desde invenção, meu filho. Fica tudo na paz de Oxalá. É de Oxalá, meu pai. Viva! Viva! Toma conta dessa banda, viu, meu pai? Graças a Deus. Viva um ponto. Proteção, hein? Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Porque também tem essa, nós temos que falar de acordo como vocês querem, conforme o treinamento psicológico de vocês já chegam. Então vocês vão ouvir trocentas vezes a mesma coisa de várias entidades, mas você pode ouvir 30, a mesma coisa, mas tem uma que você vai dizer, ah, esta é a melhor, porque esta falou a verdade, mas todas falaram a mesma coisa. Só que você tampou os ouvidos, o ego não deixou. O ego só deixou você ouvir no momento que uma entidade não tocou seu coração. Ele simplesmente instigou o ponto certo do seu temperamento, do seu gênio, do seu estado de consciência. Essa é a realidade da mediunidade hoje. E por que que as pessoas não comentam isso? E não é interessante nem os médicos perguntar disso. Como é que eu sei que lá no fundinho eles pensam nisso? Alguns. Entende, meu Gif? Então está na hora das coisas evoluir pela verdade. Ninguém, como já diz a Japinta, ninguém evolui na mentira, meu jefe. Você começa uma doutrina na mentira, vai acabar onde? Na verdade? Não tem jeito. Começou errado. Então, Benedito, você está dizendo que é você o certo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o quê? Está na hora do despertar da consciência das pessoas. Não confundem conscientização, que já é um estado de um começo de paz de espírito consigo mesmo, com expansão da consciência. Isso eu faço questão de falar. Quando alguém expande a consciência em um ângulo da vida, em todos os outros ângulos que eram defeituosos, ela não sofre mais. Internamente ela não sofre mais. Então nós vemos pessoa gritando aos quatro ventos, eu expandi, mas continuo mentindo com um pujoto. Continuo baldizando um outro, continuo desfazendo da crença da religião dos outros. Isso aí para mim não é expansão. Isso para mim é balela, é pirulha. Pirulha de quem nem galgou ainda a autoconscientização de que somos todos um. Tá certo. Continua, meu GF, que eu vou pedir um pouquinho de mel agora. Benedito, estamos chegando aqui no final da primeira hora. Eu quero ver como é que tá. Você aí. Já começou o abuso? Você falou que era uma hora só. Tô brincando, meu filho. Pode falar mais uma hora? Pode ir. Pode. Você tá muito abujadinho, viu, meu neto? Então, depende, porque eu tô vendo. Na família dos cabeçudos. Entrando onde? Continua, meu neto. Mas olha, eu pergunto porque não sei da sua ocupação, como é que tá, se dá pra fazer mais uma hora. Meu senão... É feio. Pra gente... todo mundo ficar sabendo. Que o Chaparei falou que vai mexer, eu vim só para isso. Oh, depois disso, o velho vai continuar vibrando neste médio só final de dezembro. E o que tanto que o senhor faz lá onde o senhor vai, hein? Rapaz, é minha defeito. Mas tipo o quê? Você acha que é tudo mental, que eu fico fazendo bolinha de chabão mentalmente? O senhor impõe as mãos assim e cura alguém? Repita, por favor, Gê. Lá onde o senhor vai, o senhor impõe as mãos assim e cura alguém? É outro nível, né? É outro nível de trabalho, né? Não começa com esse negócio de nível, viu, meu filho? É, sim. Vocês têm um certo probleminha com essa coisa de evolução e de nível. Começa a falar de nível, já começa a querer me botar a auréola e haja de anjo. Ou se não, guampa do capeta, né, Gifinho? Aí vai a consciência dos filhos que pode me ouvir. Mas já é verdade, o negro não tá debochando. Não, mas... Tá sendo realista. Mas vamos dizer assim... Aonde o nego vai dessa vez, não existe o que vocês chamam de dualismo, nem muito menos doença. Quem? Em Júpiter? Não, meu Deus. Em Saturno? Não. Eu vou para a estrelinha que tem logo aqui no lado. Ah, já sei qual que é. Entende, meu? Andrômeda. E qual que é, então, o papel? Estrelinha que fica lá em Andrômeda. Lá. O papel... Aí vocês dizem, quer ver como é que funciona? Vamos ver. Falou de Andrômeda, já é espírito evoluído. Quem disse? Ou se não, se falar de Andrômeda, já não é preto velho. Porque preto velho não pode, tem que ficar só na Uruanda. Ou se não, é um médium se fingindo, se aparecendo. Mas eu não tenho isto como melhor. E se eu disser para vós, Michês, que a Uruanda tem vários postos em lugares imagináveis, que dessa vez eu não vou dizer, mas... A maioria dos médicos que incorporam ou não já foram lá preparar os seus corpos para isso. Corpos inferiores. Eu queria perguntar, já foi humano para... Vai começar a ser falado também, mas não por mim, e muito menos por este médico. Cada um faz a sua etapa, e essa etapa não é minha, viu, meu filho? Já foi humano para Andrômeda? Sim. Em espírito. É o que mais acontece, mas os negros enfiam na cabeça que vocês são inferiores, são os pobres coitados. Mas é só quem vem em missão ou todo mundo? Não, meu Gifi, vão a Tabai, vão a estúdio. André Luiz já falou isso em vários livros, mas passo por cima, não sei porquê. É. Só, só quero ler entre linhas o que convém à doutrina. Não vai estar falando mal, não. Não vai estar falando da realidade. Então, que trabalho que o senhor faz lá em Andrômeda? Trabalho, meu Gifi? É... Eu seria como... O nego pode fazer uma simbologia e depois vamos tocar de conversa, porque esse tipo de coisa não... Peito velho, particularmente, não é muito dessas coisas que tá falhando, não. Mas é como se fosse um concho. Uhum. É isso que vocês falam, não é? Não, mas sim, sim. Não, mas pode, comigo só pode ficar tranquilo. Não, mas é com todo mundo. O nego não tá recheio hoje. É por respeito mesmo à consciência de muita gente. É como se eu fosse um concho. O que é que faz um concho? Dá conselho. O que faz um concho? Dá conselho. Representa, meu. Representa uma parcela, talvez, de uma nação. É isso que faz um concho. Consulado. Entende, meu? Mas aí, lá, sabe como é que é? Lá eu posso até ir com Benedito, mas eu vou com os outros nomezinhos mais enfeitados. De vez em quando, até eu vou com... Peço uma fralda na cabeça, né, de fia? Faz parte. Continua, meu filho. Qual que é a ocupação, por exemplo, então, de um mestre ascensionado? Meu Gifi, você tá querendo, não é, meu Gifi? É. Então, olha só, tá vendo, filho, como é que ele fala? É? Tá bem esperto esse filho. Aprendeu a não fazer mais firula, tá se sentindo. Não, certo. Então, vamos lá, meu Gifi. O que que é ascensão pra você? É alguém que não precisa encarnar mais. Já começou a ferola. É. Já repete de novo. O mestre ascensionado é alguém que não precisa reencarnar mais na Terra. Posso repetir lentamente o que eu vou falar? Vamos ver. Firula. Eita. O mestre ascensionado realmente, ele não tem a necessidade, como um ser que não é ainda ascensionado, o meu já vai explicar o que é ascensionado, viu, meu filho? De reencarnar de uma forma compulsória. E quando ele reencarna o mestre ascensionado, é como uma missão coletiva a instigar a sabedoria, não ao ego das pessoas. Então não é probatória. Se é para instigar a sabedoria, é para fazer o quê? É para lentamente, através da sua vida, mostrar Deus sobre a terra. Aí vocês já vão pegar isso e vão começar a dizer, ah, não, então mestre ascensionado é Deus, mas Deus todo mundo é. A ascensão é o quê? Ela é em todas as dimensões imagináveis. Ela é como um círculo que vai crescendo infinitamente. Uhum. Ela não é uma expansão como uma seta que você joga para frente ou joga para trás. Ou vai para cima ou vai para baixo. Ou só vai para um lado só. A ascensão, ela é em todas as dimensões. E se é em todas as dimensões, ela vai o quê? Se aderindo, entrando em júbilo com o todo. Então, todo ascensionado, ele por si já é uno com tudo. Dentro do todo também, mas de uma forma consciente e clara e ciente do que é. Coisa que quem não é ascensionado ainda se mantém sendo algo hoje, algo amanhã, porque o ego ainda é pleno, não a alma que ainda é plena. Está entendendo, meu filho? Sim. Nas suas ações e nas suas expressões. Então, na verdade, o negro já vai falar uma coisa. Existem milhões de mestres ascensionados. Eu não gosto desse nome mestre, eu já falei disso. Eu não estou falando dos mestres. Estou falando do nomezinho, do sentido que dá, pelo menos isto. Nesta dimensão dualista, o nego pode se permitir falar. Posso, filho? Uhum. Eu não gosto. Estou falando que eu não gosto das pessoas que falam isso. Eu, Benedito Daruanda, não gosto deste nome mestre, porque é como se eu dissesse, você é inferior e eu sou superior. É. Eu tenho a verdade, você tem que buscar através de mim, só de mim. É meu ponto de vista. Mas nada contra quem fala isto, e muito menos nada contra quem tem este, vamos dizer, título tão necessário assim. Mas... para eles não é, mas para algumas pessoas assim. Então são milhões. Esta representação de sete raios, isto é simbólico. A própria ciência prova isso através do prisma e as variações hoje que é para todo mundo. Os matriz, mas diz os matiz das cores, tem diversos infinitos azuis, diversos infinitos vermelhos. Será que vocês vão se prender agora também em sete raios para o resto da vida? Então não estou desfazendo dos sete raios, mas você me fez uma pergunta, eu estou respondendo. O ascensionado, ele é uno. Se ele é uno, ele vai ouvir. Por exemplo, posso fazer uma correlação? Pode. Você está lá no seu terreiro fazendo uma reza para algum. Ogum é, meu pai. Com certeza o Arcanjo Miguel vai estar lá. Você não precisa estar fazendo decreto. Talvez na sua concepção é para algum. Mas no plano espiritual, pode acontecer que este Ogum é o próprio Miguel, em vibração. Vibração, viu, meu filho? Vou dar um outro exemplo. Talvez venha costume numa casa de candomblé, ou é proibido. Proibido. Ele não vai incorporar em ninguém, mas ele pode vir em manifesto como um orixá, em frequência, na sensibilidade medianímica de uma pessoa. Ele não vai entrar dentro do corpo, ele só vai vibrar. De longe, vamos falar simbolicamente. E é costume, ou não pode. Ele não é ascensionado, ele não é um. Então, eu sou, não é eu sou. E tanto falo eu sou, eu estou. Eu estou só ascensionado por um grupo de pessoas. Isso é eu estou. Agora, eu sou é para todo mundo. Está respondida a sua pergunta. Vamos seguir reto que hoje os boys estão caminhando, viu, Jeff? Porque a gente ouve falar, por exemplo, a Mestra Nada, por exemplo, que ela também se manifesta na Umbanda. Se o mestre... Aí o pessoal fala assim, bom, mas se é o mestre ascensionado... Quando se manifesta, as pessoas têm que estudar o que é ascensão. É. Porque é muita energia, meu filho. Se nem um orixá, que também, para mim, é a altura do mestre ascensionado, é a mesma coisa. Uhum. Ele não entra num corpo físico. Ele vibra em corpos... E através do divino, a pessoa dá passagem a essa frequência. É a mesma coisa. Espero que os médios entendam que eu não estou dizendo que o mestre ascensionado e o orixá incorpora, entra dentro da pessoa, explode. Entende, meu Gif? Mas A mestra nada, ela vai, enfim, como uma pombagira, eu já disse isso. Também vem como outras entidades que não vêm ao caso. Mas ela vem vibrando, não é numa pombagira, é numa falange legião, como vocês queriam dizer, inteira, numa corrente inteira de pombagiras, que quando as pessoas desencarnam, se têm afinidade, dão o nome fulana de tal, e com certeza já vem sob essa frequência deste raio desta mestra nada. Mesmo que ela não se importa que você dê o nome que quiser, senão não é ascensionado. Como é que o ser ascensionado só vai receber decreto, não vai receber oração outra qualquer? Que o que interessa a dele é a sua sensibilidade. E o teu eu sou, não é o teu eu estar ou eu estou. Para eles interessa o teu eu sou, minha autenticidade. Entende, Mel? Então tem muitas coisinhas que envolvem mediunidade e sensibilidade isso também, sabia, Mel? Eu não vejo mestre ascensionado nem guia no bolso de ninguém. A não ser nos papelzinhos, aquele que tem os decretos e as orações. Viu, meu filho? Mas já vai dar, se o velho tá mentindo, então eles não são ascensionados. Então eles estão num processo de expansão, então não são mais ascensionados. Agora se falar que é expansão, aí o velho concorda, que ele só aceita só decretos e ele só aceita uma postura única humana. Aí é expansão, porque daí estão direcionando um lugar. Agora, emanar, não. Emanar em todos os lados e em todo lugar é. Continua, Mel. Então. É uma banda. E o povo de Aruanda. Então, a gente aqui imagina que o mestre ascensionado, por conta das experiências adquiridas e o grau de lucidez a respeito dos processos mais amplos da vida, ele vai estar ocupado com essas coisas e não incorporando no menino na Umbanda. Se você, ou quem é umbandista, acreditar nisso que saiu para o vai mexer, realmente fica difícil. Aí fica quase impossível. Não, mas eu ouvi isso hoje ainda. Porque seria uma inferioridade, meu filho, que é isso? Que inferioridade é essa? Que senso? Que falta de amor próprio é esse? Que respeito aos orixás é esse? Entende, Mel? O negro já disse, eu prefiro vir como preto velho Benedito, como uma cabocla em Manaus, como um Ogum, que eu não vou dizer um nome, que na verdade vem mais como um caboclo em outros médios que estão por aí, e também como uma cabocliara, de vez em quando o negro se manifesta em outras pessoas, não todas, mas manifesto, de que vim com nomes pomposos. Apesar que, particularmente falando, o nome Ara é maravilhoso. Salve, mãe Manjá. Viu, meu filho? Salve algum sete espada também e outros que tem por aí. Entende, meu filho? Salve caboclo Irachema do Juremá também. Acabei falhando. Entende, meu filho? Então as pessoas ficam nessas coisas. Nessas coisas miudinhas. Não estou chamando ninguém de pequeno e de inferior, mas isso é se sentir humilde, isso é feio, é triste. Entende, meu filho? Então o negro responde, se o grande mestre Jesus veio até a terra, será que um mestre ascensionado não pode ir numa tenda de Umbanda praticar o mesmo ensinamento de caridade? Ah, é, sim, eu acho que pode. Eu também estou achando que pode. Ou agora ele está exclusivo a só lugares pomposos. Não estou dizendo que templo de Umbanda não é pomposo. É. Mas a atmosfera do verdadeiro templo de Umbanda já é prêmio de humildade e de amar ao próximo. Continua, Mel. Aqui na Terra, por exemplo, se eu pegar um engenheiro e colocar ele para carpir um lote, o pessoal ia falar assim, olha, a ocupação, o tempo dele se não ocupou tão bem. Porque para carpir, tem gente que carpe lote tão bem. Para que você foi colocar o engenheiro? Então Olha o esforço, meu filho. O que vale é o esforço, a reforma íntima. Se o engenheiro não carpir bem, e se você pedir a ele, e ele por livre-arbítrio tentar carpir, e vir lá, quem sabe mais de fazer melhor, à vista da espiritualidade, o que fez melhor vai receber o seu bônus do parabéns e muito obrigado. Você já está salvo porque já se fez. E aquele que não sabia carpir por livre-arbítrio, espontânea vontade, com esforço pela reforma íntima, faz, talvez até não muito bem, mas faz com amor, não vai receber nem o parabéns. Só vai ouvir em todos os lados: eis que é salvo. É isso. Só que aqui o sentido que vocês já dão são valores diferentes, valor à forma. Eu estou falando no sentido de quem se esforça mesmo. Porque é o teu Deus interno que é o teu termômetro da verdade. Você acha que tem aqui o quê? O Benedito carrega uma balanchinha para ver se você é falso ou verdadeiro? Entende, meu filho? Por mais que é fácil nós ver no campo aura, mas tem um perfeito dentro de vocês que não julga, mas já está fazendo isso muito bem. Nossa. Então, é, para vocês aí no mundo espiritual... Olha, meu filho, já está começando a fazer efeito. Pode continuar falando que eu vou ficar mais calminho. Para vocês aí no mundo espiritual, é, uma hora de um engenheiro e uma hora de alguém que carpe tem o mesmo valor se é feito com amor e investido o tempo com amor. Com amor, sim. Ah lá. É a mesma coisa pegar aquele que carpe muito bem e ele fazer por obrigação, já dá tudo errado. Porque nós estamos falando do efeito, do sentido. Sim, do tempo investido. Não do efeito material, gente. Efeito material é temporal. A grama vai voltar a crescer. Entende? Agora, se for feito com amor, o que floresce não recheca mais. Palavras de Benedito Deruani. Bota escrito aí, viu, meu filho? Como é que já faz? Já falei, não vou repetir. Continue. Como é que faz para um ser humano virar um mestre ascensionado? Meu jefeio. Todos já têm em si a ascensão, porque todos são centelhas. São nomes, artifícios que a mente cria, modos que o ego sustenta e modulações que a consciência oferece às vivencitudes sequenciadas perante a encarnação que os filhos têm, de se mostrar a outras realidades e outras realidades e se realizar dentro delas. Para assim não acabar a criação, porque a criação não está acabada, mas emanar dentro desta criação vida, e vida sobre vida, e vida sobre vida, como um puxar e propuxar ininterrupto, em emanência, em emanar contínuo, perante o infinito, atemporal, Deus eterno. Entende, meu filho? Mas a conscientização para ascensionar vem através da quietude da mente humana. Como é que alcança isso? Se alcança com as vivencitudes. Você acha que nós trazemos o bolinho pronto? É? Com as experiências. Se não, meu filho, para que reencarna? Para que tem experiência? Não precisa nem reencarnar, vamos falar de experiência, seja ela em qual dimensão for. Quando é que vocês vão entender que a vida, ela se multiplica através não de expansão, mas de emanação. Estude o que significa emanar. Emanar e emanar. Iminência e emanar. Ininterruptamente. Peguem uma bacia d'água. Duas bacias d'água, tá bom, meu filho? Duas? Duas. Vai tentar explicar com Yegenguionante o que é expansão e o que é emanação. Tá. Você pega no canto de uma bacia, bota a mão. Você marca as duas extremidades. Abre a mão na bacia, entende, meu filho? Então você bota, enche d'água. E só no lado da bacia você vai arrastando a sua mão até o centro, vai passando até o outro lado. Isto é expansão. Agora, você quer saber o que é emanar? Vamos ver. Você deixa a água bem calma na bacia e pega, meu filho, e apenas coloca o seu dedo bem rápido e tira no centro da bacia e você vai ver que vai criar ondulações para todos os lados. Isto é emanação. Está explicado. Então, enquanto a consciência, no sentido de mente, ficar só levando para o lado o seu conhecimento, ela precisa se situar, se aquietar num ponto único, que simbolicamente o negro vai chamar de eixo. Simbolicamente chamar de eixo. Por ela não ficar nessa quietude, ela fica entre o bem e o mal, sem eixo nenhum. Quando ficar no eixo, ela fica numa razão plena do que ela é. A atitude da alma em se expandir em algo mais, para ver a emanação da vida perante a eternidade. Entende, meu Jeff? E assim, esta mesma mente se serve de vários graus de consciência pelo ego personificado, e ante a personificação coletiva dos seres, através dos modos, dos jeitos e dos costumes, para se distinguir ante essas ondulações que só se expandem até um dia para se unir no eu sou um, num ponto único, que é amor, na emanação que ecoa por aí, eternidade. É isso. Não está falando bonito, não, é isso mesmo. Só estou simplificando. Até então, as carroças dos bois são feitas de pau a peito, de madeira. É bem simples, viu, Mel? Mas vamos dizer, então, eu conquistei a mim mesmo nesta vida, virei um mestre ascensionado. Você não diz, você é. E se você dizer, você já não é. Não, mas daí eu virei. É um estado, meu filho, é um senso. Não é algo que se mostra por aí. Entende, meu? Vocês tiveram aqui há pouco tempo, e tinha que ver. Ô, Nigo, vou falar uma coisa agora, vai dar poema. O velho é poema, conhece, meu? É. Vou falar de dois, tá bom, meu? Vamos ver. Aí vão dar 300 defeitos, mas dentro da ascensão, Saibaba e Chico Xavier. As pessoas iam lá no Saibaba, isto é história belídica. Este médico vai ter uns estudos, tem um material que fala disto. Até mesmo por outro médico comentando isto, como se diz na Terra, que é um médico da Joana de Ângeles, não vamos estar citando nomes, tá bom, meu filho? Tá. Conhecido, espírita, ortodoxo. Famoso. Merecimento, tem merecimento. Entende? Ortodoxo que eu digo assim que... Não entendi. Se agarrou no osso. Com o sentido da palavra. É uma gíria, espero que os negros não se ofendam. O negro, o Edson, tem isso para mostrar para as pessoas. Que essa pessoa foi lá no Saibaba e o Saibaba diz, que tu quer aqui? Se lá no Brasil o meu mestre se encontra carnado, ele perguntou a essa pessoa, mas que mestre? Chico Xavier. Aí já começa como funcionam as concepções humanas. A diferença é que este espírita que foi lá, ele foi convidado. Ele não foi para procurar curas, nem se aparecer, e o negro não está condenando quem ia para conhecer ou para se curar ou coisas assim. Mas a maioria das pessoas iam com a intenção, presas dentro de uma egrégora consciencial que o negro crê e respeita, direcionadas a um condicionamento da mente que o negro crê e também respeita, e posicionadas a um costume viciante do ego num só modo de ver as coisas, numa só maneira de ver as coisas, numa só forma de se apegar às coisas. E gastavam muitas vezes o que não tinham para ir lá para ver o aprendiz, enquanto o mestre estava aqui em Uberaba. Salve a Umbanda, salve o povo de Aruanda. Mas por que que não faz isso? Porque era espírita. Está entendendo, meu Jeff? Estou. Então, as acepções e as concepções são um pouquinho estranhas, vamos dizer, já acham. Então, o nego já falou demais, né? Agora estou pegando o Jeff. Já estou até me preocupando com o chão, Edson. Viu, minha gente? Ele vai ter que também, não esqueçam, três colchão. Um na frente, um atrás e um na cabeça. Né, Jeff? Mas o nego fala assim para brincar mesmo. Estou aqui para ninguém estar gostando de mim. Mas é para estudo. Mas vamos dizer assim, então eu... O nego não está condenando quem ia atrás de Saibaba, não é isso, pelo amor de Deus. O nego só está relembrando história. Não estou dizendo que todas as pessoas que iam lá não eram merecedoras. Em toda a nossa conversa, o nego deixou bem claro, cada um faz da vida o que quer, tem livre-arbítrio, mas nós estamos estudando. Para estudar, nós temos que debater vários ângulos. Senão, eu vou ficar só preso num... Aí não adianta, então não precisa de estudo. Entende, meu filho? Então a ciência vira crença, apenas dentro de dogmas e de certas, como se diz na Terra, seitas presas a um contexto único. A sua proposta é essa, meu filho? Não. Então é estudo. Então, sendo estudo, o nego tenta falar universalizado. O nego não está contestando quem ia ver Saibaba, que também, em vida, era um mestre ascensionado, e agora em outras esferas aí também. Mas Saibaba era preso, uma egrégora, não. Quem ouvia suas palestras, e hoje tem essas coisas de vocês que pode ouvir, vão ver que é amor emanado a todas as direções, como Chico Xavier. Entende, meu filho? Sabe quem eu gostava, pai? O Yogananda. Mas aí que tá, meu filho, você gostava, o nego não tá contestando o gosto. Espero que os filhos que realmente estudam, e digo, estudo as palavras desse nego velho para contestar também, mas contestem com conteúdo, com bom senso. Porque o que eu tô falando não é com julgo, é com conteúdo e bom senso. No mínimo, conteúdo e bom senso. Entende, meu? Sim. Estou julgando ninguém. Então, o velho espera que os filhos dizem, não, Benedito, não é assim, olha, médio de Benedito, está errado, porque é assim, tudo bem. Uhum. É estudo, é para isso mesmo, que eu não estou aqui para estar ouvindo aplauso de ninguém, nem muito obrigado. Mas é... Então, esse nome que o filho falou, também são vários seres que tem por aí. Uhum. E quem é, não fala. Não precisa falar, você já nem... admiram apenas, vocês contemplam a eles. E quando eles passam por vocês, muitas vezes vocês nem conhecem, porque vocês querem ferolha. As pessoas já concebem que tem que estar em cima de uma nuvem flutuando no céu. Vamos voltar aqui nesse assunto. Vou dar um exemplo. Posso, meu filho? Até eu já falei nessas gravações que não rebaixa nada. Não rebaixa mesmo a nada, nada, nada, nada. Se eu não me engano, no segundo ou terceiro diálogo, eu conversei isso com o filho, nesses anteriores, do Jerigó. É. Olha o que este homem, junto com o plano espiritual, mas pela sensibilidade e o dom nato provindo da alma dele, fazia de curas e materializações, que também não é nada novidade para ninguém. O velho não está desfazendo Saibaba, mas... materializar diamantes já é maravilhoso, mas é divino desmaterializar um câncer também. Salve a Umbanda, meu Melfi, salve o povo de Aruanda. Então, as valorizações para mim são iguais. Trabalho é trabalho. Agora, se vocês querem idolatria, fazer o quê? Idolatria já rima com hipocrisia, né, Melfi? Quem idolatra demais, demais, seja quem for, infelizmente pode se perder na conveniência e na hipocrisia. À vontade, meu Deus. Eu deixo para a vai mexa, que meu café está batizado. Batizado. Estou desejando. Está com muito mel, não é assim? É. É um café gostoso. Pode ir, que eu já estou quase fazendo a curva aqui com a carroça do hoje. Sim, vamos mudar de assunto, porque... é... eu entendi o teu porquê, viu, Gif? O senhor sabe, né? Tô sabendo. A temperatura tá esquentando demais, a chapa tá quente. É. Viu, faia? Uhum. Vai fazer o quê, né, meu filho? À vontade, meu Gif. O senhor acha feio um mestre ascensionado chegar e falar, ó, eu sou fulano de tal e boa, quem que você gostar, gosta, quem não gostar, não gosta, e azar? Aí tem necessidade disso? Pra quê? Eu só falo a função dele, só... não tem necessidade, não. Vamos continuar aqui, olha. Realmente não tem necessidade nenhuma. Por mais que eu, Benedito, brincando, falei algumas coisas, eu sempre digo, eu já vim assim, em outros nomes, mas tem várias entidades da Umbanda que vêm, mas não se preocupa com isso, ó. Mas o senhor desaprova quem faz? Não, meu difícil. Tá, não é uma questão de desaprovar, é gosto pra tudo. Tá certo, então. Cada um tem seu jeito, eu respeito. Agora, o impacto que isso vai causar nas pessoas pode ser o quê? Frustração, vaidade, firula, hipocrisia, idolatria, adoração, ou até mesmo ódio e raiva. É. Então nós não estamos aqui para isso, entendeu? Mas eu disse e repito, eu venho como mestre ascensionado dentro dos ângulos que eu acabei de falar. Agora, eu não estou incorporado neste médio como as pessoas imaginam, de estar grudado no lado dele, vibrando. Eu estou numa distância X, vibrando em corpo X e também uma centelha de mim. E isto não é exclusivo a Benedito. A grande, isso eu posso dizer, grande maioria das entidades da Umbanda faz isso. Porque vocês já viram, tem um caboclo sete espada aqui e na outra esquina tem outro caboclo sete espada também. Tem um doutor Bezerra de Menezes operando em Porto Alegre, mas tem um doutor Bezerra de Menezes operando em Campinas e mais 20 na cidade, ou melhor, na capital, São Paulo. E aí, qual é o verdadeiro? Se todos estão ali prestando o quê? O amor ao próximo. A falange, então. Eu só sou mais um pertencente a alguém que é um tal meta-ascensionado e eu só sou um falange. Ficou bonitinho agora, meu escape? Agora ficou bonito. Então tá bom. Tá bom, meu. Porque eu achei muito como funcionam os milindres. Ah, sim. Muito obrigado. Mas precisávamos chegar nesse ponto. Fiquei muito agradecido. Não, mas eu contei a minha história com este médio já, né, gente? É. Que já ouvi que olha e escuta os outros, ou outros vídeos de outros guias. Tá bom. Então, essa transição planetária que estamos vivendo, o senhor acha que tem como parte super importante a mudança desse sistema para um sistema baseado em recursos, sistema econômico? Faça a sua pergunta de uma forma que a minha ignorância entenda. Por exemplo, o senhor acha que a gente vai abandonar a ideia do capitalismo e vamos passar por uma sociedade sem dinheiro? Vai demorar mais de 300 anos. Não, posso? Mas não fala isso. Mas você quer que eu minta pra gadar, meu? Em mim você não vai tirar isso, não. Aqui não, meu. Minta pra grana. Não sou hipócrita, não. Se até no plano espiritual tem a moeda que é o Bono Jora, não é a moeda como de vocês. É. Mas não interprete isso agora como a feira da barganha. Entende? Uhum. Interpreta também como a banca do peixe. Que o olhinho mais brilhante é o mais chão e acho que eu vou levar, porque não é assim. Viu, meu Gif? Mas simplesmente tá, o sentido do dinheiro é que vai modificar muito. É. Isso vai. Então tá. Agora o dinheiro ainda vai se arrastar ainda para algum bom tempo. Agora o sentido e o valor que vocês dão vai ser muito mais coletivo do que unitário. O dinheiro até então é quem mais tem, mais pode. Vai chegar o tempo que aquele que apenas se tem, mais é. Oxalá permita. Salve a Umbanda. Pode, vai escrevendo, chega, eu vou falhando, viu? Porque tem vários pretos agora aqui, porque não tinha, só tinha dois. É. Agora tem outros aqui que estão ajudando o Nheco. Oh, graças a Deus. Então, a gente percebe quando estuda isso que o sistema econômico presente, ele é insustentável, está caminhando para o colapso. O sistema, ele é mantido. Uhum. E a forma que ele é mantido é a base da dor e do sofrimento da maioria. Então, e aí? E do crescimento do porquinho da minoria. O porquinho é o dinheiro, né, Mel? Tô chamando ninguém de pouco, viu, Mel? Ah, lá. E aí? Aí o que acontece é o quê? A maioria são os países subdesenvolvidos. Entende? Uhum. Perrando caridade por aí e esquece o irmão que está ali passando fome no lado. E essas guerras que estão tudo aí. Ah, mas o governo que tem que arrumar. Isso é hipocrisia. Você pertence aonde? Às nuvens do céu ou planeta Terra? Faça alguma coisa. É. Mande uma oração ao menos. Abre o seu salão do santo, abre a sua terreira do teu guia e toca uma lua em prol das pessoas apenas, sem levar. Se quiser, tudo bem, velho, não está mandando, estou sugerindo. Convide várias pessoas apenas para cantar, você já vem corporação. E num auge, talvez, para todos os orixás, vocês vão mandando luz para as pessoas que precisam. E isto é caridade. Faça uma ascensão caritativa desse sentido. Vocês vão ver o quanto os orixás e o quanto a sua sensibilidade vai ser desenvolvida. Quem nunca viu o espírito da vida, tem certeza absoluta que vai sentir seu guia de uma forma muito forte. Porque o que você está fazendo é com autenticidade. Não é só para botar roupa branca, não, e está botando cachimbo no meio da boca ou no canto da boca. Está vendo, meu Jeff? Isso é uma sugestão provinda do coração do Petovaio Benedetto. Entende, meu Jesus? Que um dos trabalhos que o Nego faz aqui neste planeta, azul, maravilhoso, terra, é ficar nesses países jogado às traças. Tá ouvindo, meu filho? E vocês não vê a metade dessa imprensa hipócrita de vocês. Estou falando todos, mas quem manda, infelizmente, vive na hipocrisia. Porque se vocês vissem tudo, vocês iam se surpreender. Se surpreender até onde vai a maldade humana. Porque é desumano, viu, meu filho? Então o nego pede, por favor, quem faz decreto, quem faz oração, quem acende a sua vela para Exu, compre lá um pacote de vela, oferta seu Exu, se concentre, manda energia para as pessoas, sem citar nome, mas imagine o nome do país. Imagine o rosto de pessoas, com certeza, o Exu de lei, o Exu espadado, coroado, tronado. O guardião, seja o nome que vocês queiram dar, ou até mesmo a entidade que for, vai estar utilizando a sua energia do bem para fazer o bem sem ver a quem. Muito obrigado, viu, meus filhos umbandita e a todo que me escute, se assim quiser seguir este pedido deste nego vai. Muito obrigado. Pai, meu filho. Que efeito tem fazer isso aí? Meu filho, um efeito maravilhoso. Você está usando a sua centelha vida para emanar amor, que na verdade é a mesma vida. Para dissipar as dores, ixi. Entende? O velho vai contar uma coisa e vai embora. Nossa. Mas eu preciso, meu Jefício, senão o psiquismo do médio começa a atrapalhar. Ai. Bom, mas eu vou me alongar. Vai dar uns 15 minutos, sabe? Tá bom. Tô parado. Vamos ver. No Natal de você. Isto é uma história verídica. Verídica mesmo, viu, meu? Num Natal aí, também não vou dizer que todos os Natal é assim, mas num Natal aí, que eu não estou me apegando à crença católica, nem à espírita, nem a ninguém. Tá bom. Do efeito em si, não do produto como foi usado, tá bom, meu filho? Tá. Mas o efeito que isso causou no Natal, vou até dizer, foi na década de 80 e alguma coisa. O Brasil... Estava quase meia-noite. Lágrimas escorri nos olhos das pessoas. E aconteceu algo divino. Numa escala de 1 a 10. Isso não aconteceu até então de novo. Está ouvindo, meu filho? Ainda de novo, não. O amor humano se purificou, não desfazendo das outras placas deste planeta, mas no povo brasileiro, de uma forma tão límpida, que ele emanou-se, ele não expandiu, para todos os lados. Exatamente isso continuou 5 minutos. Você imagina nós, ou vocês seres humanos, no espaço, vendo o planeta Terra, e vendo que cada placa deste planeta tem uma cor em particular e diversos matizes em particular. Isto que o velho está falando é sério. E é verdade, viu, meu? E o Brasil, uma cor em si, mas com vários matizes em particular, que até então, desde aquele dia, não aconteceu de novo. Ainda de novo, não. E nessa emanência e emanar, isto se estendeu a todo o planeta e foi modificando todas as outras cores, não com agressão, mas os matizes foram se coligando. E nós vimos o azul prata, dourado, celeste. Então são várias tonalidades de azul. Celeste, azul celeste, dourado claro, e outros várias matrizes, e matrizes, e matrizes, infinitas. Isto causou uma expansão consciencional num planeta inteiro, que não envolve cultura nem religião, mas envolve a verdadeira expressão do amar ao próximo, afeto. As pessoas estão pedindo para mim falar. 1984. Procure lembrar quem tem idade, que não são velhos, mas são mais maduros. Foi em um ano que as orações nas casas vieram profundas e do fundo da alma, não vieram do ego. Pediram mais ao próximo do que para si mesmo. O que sobrava dentro de casa levava para a rua, e não só com os vizinhos, mas até com os famosos marginais, como se diz hoje, as pessoas davam um prato de comida. Este efeito, em outras placas que eu não vou dizer o nome, mas estavam numa confusão tremenda. Está ouvindo, meu filho? Criou, na forma cognitiva, como uma mensagem, aquele que já estava com o corpo em paté, talvez despedaçado. Calcula o ano e procura investigar onde foi isso. Um senso e uma sensação de contínuo a viver com dignidade, que se botar numa palavra simples seria amor. Você não precisou pegar um jato sônico nem um avião para ir até lá. A sua expressão de alegria para si mesmo, de amar ao próximo sem ver a quem, de ser autêntico numa oração em lágrimas ou em sorriso, tomando sua cerveja, comendo seu churrasco, não interessa o que bota para dentro. O que foi importante foi o que mandou para fora. E o velho já falou sobre a comida, o nego não está dando força a isso, viu, meu filho? Nem a bebida. Mas isto causou um senso diferente. E este senso, que eu não estou puxando o saco do povo brasileiro, ajudou a parar uma guerra. Isto a espiritualidade inteira sabe. De outras dimensões, o nego está falando agora, mas eu escrevi, bom dia, eu não acredito, tudo bem. Porque foi a assinatura de um e de dois que terminou. Tudo bem. O nego não está aqui para questionar. Porque o nego não está falando de religião. O nego está falando de uma unção. De uma nação que acabou o quê? Mudando uma frequência planetária. Isso já aconteceu em outras placas. Entende, meu jefeio? Entendeu, meu jefeio? Sim, sim, senhor. Estou ouvindo. Então é isso. Então, é só os filhos procurar, os não tem tal de YouTube, vão procurar, vão estudar, vão saber o que, é que eu estou tentando dizer. Não estou dizendo que neste ano não aconteceu coisas ruins no Brasil. E também não estou sendo vago, não, mas foi um ano especial em si. Que Ismael, este anjo, esteve sobre esta terra, como sempre está. Está ouvindo, meu filho? Vibrando, batendo as suas asas simbolicamente, e os outros anjos de outras placas também. Mas isto é história para outro dia, para outros mentores, dias, Jesus e em outros médios. Eu só posso falar o que a providência divina me permitiu. À vontade, meu filho. Mas eu quis fazer só esse pedacinho, para você ver que uma mesa familiar tem muito poder. Uma mesa com família, no sentido puro, numa prece que não precisa ser uma oração, seja ela qual for, nem alô orixá, mas um sorriso sincero com aquele que está ali, parente sanguíneo ou estranho na rua, tem um poder incrível, porque eu desconheço o poder maior do que o amor. Pergunte, meu filho, tem mais 6 ou 7 minutos. Então, esse emanar de amor que as pessoas podem expressar até nas mínimas coisas, parece que não. Você chama de mínimo, mas não é mínimo, não. Mas vale a pena. Com certeza. Vale a pena. Gostei dessa palavra, vale a pena. Né? Entende, meu? Vale a pena. Entendi. Uma expressão... Ah, só que quando dizem assim, Pai Benedito, que o ser humano é intrinsecamente egoísta, que até a hora que ele ora para o bem próprio, e aí não está bom. O filho escutou com atenção a história que eu contei? Sim. Isto aconteceu em 1984. Até então, no mesmo vulto, não. Foi uma coisa, até então, já fazia um bom tempo, única. E também não quer dizer que agora o ser humano é eterno egoísta. Entende, meu? Mas, como desafio aqui no lado, fatos são fatos. Tu vai estar falando um fato que percebeu, não estou pedindo para ninguém acreditar no nego, eu não estou dizendo agora que nos outros anos até então vocês se uniram com a família no cinismo, eu não falei isto. Eu falei no sentido coletivo. No sentido coletivo e num planeta, foi um ano muito especial, como todos os outros, mas no sentido de um xenxo puro, muito especial. Tanto é que está gravado na história, nos registros arcagiáticos e arcásticos, circulando esta esfera. Isso é fato para a espiritualidade. Entende, meu Jesus? Agora, se os filhos começassem a pegar, achar que o nego diz, ou insinuou, diz, que todos os anos está todo mundo cínico, infelizmente a minha ignorância é muito. Me perdoe. Porque eu não disse isso. Entende, meu Jesus? E o recado do nego, como sempre, porque até então Benedito é o que é. Muito obrigado a quem aguentou até agora. E eu amo todos vocês. Oh, louvado seja. Mas não vai, peraí. Podem ter certeza. Que se houve alguma limitação do entendimento de vocês, eu assumo toda a responsabilidade perante a ignorância que possuo. Nossa. Porque eu vim trazer uma mensagem, não uma ordem. Eu vim expor um recado, não impor uma lei. Porque a lei maior é que a sustenta. A lei maior é que dá sustentáculo à vida na eternidade que vocês têm como amor. E que este amor possa emanar-se por aí sem distinção, ao ponto de onde vocês estiverem, tudo que seja inanimado, ou inanimado já por consciências, razão, inteligência, possa não servir, porque você não é o Todo-Poderoso sobre tudo. Você é o poder que vai se diluindo ante o todo que se faz eternidade. Deus. Graças a Deus, meu. Ô, Benedito. Olha, meu. Fala pra essa moça que tá aí do lado passar uma mensagem também. Mas essa moça, ela não faz com a cabeça aqui, né? Ela é meio envergonhada. Ah, que isso. Eu, meu jefe. Mas uma oração, minha filha? Oração? Ela pediu pra mim fazer uma oração. Mas é um espírito? Não, meu jefe, é uma carnada que tava... Ah, eu achei que era um espírito. Fala para um espírito que tá aí do lado do senhor. Passar uma mensagem. Mas, meu filho, só se eu for o médio. É. Aí pode. Eles incorporam no senhor e pronto. Não é bem incorporar, meu. O nego vibrar e eles vibrar no médio. Vamos ver. Desmontando. Quem que vai ser? Meu jefe. Depois ele fala, né? Diz uma palavra. Pensando nas pessoas que te escutam. Qualquer palhaço. É. Ética e moral. O velho vai indo embora, meu Deus. O velho não precisa que ninguém acredite nisso que vai acontecer outra vez. Sente o ar lá fora. É a brisa que ressoa e apenas ecoa em clamor da energia pura e prisma, amor. Sim? Sim. Passe-se de ti a cópia resoluta e absoluta de quem sou, ternura apenas. Eis que ecoa lá fora a brisa que passa entre os orvalhos e assim se faz em aromas que ressoam e ressoam nas mentes que se tem livre apenas. Faz-se assim ao ser natural que se tem apenas nato num amor incondicional. Passe-se assim a ética na moral crística e transparente do ser humano num senso comum em estado calado, inquietude, mas em face sorridente. Ecoa lá fora chamamento que te busca que resgata em ti o que tu és plenamente. Jesus, Cristo em cima da terra que se faz em atos de amor ao próximo como gente. E que esta ética inquebrantável do afeto puro e emanado seja a fonte que possa acalentar a quem necessita ao seu lado. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todas as pessoas que possam estar escutando e ouvindo até então. Muito obrigado, José da Caridade. Graças a Deus. Oi? Ah, tá ligado? Oi, Jefferson. Senhor Edson Rosa? Oi. Está tudo bem? Rapaz, eu tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado novamente. É uma emoção muito grande, assim, que é difícil até conter as lágrimas, mas tá tudo bem. Graças obrigado, a Deus. Obrigado, Jefferson. Muito obrigado, viu? Com Deus, viu? Fiquem todos com tá... Deus e boa noite ou bom dia, não sei qual é o seu horário que vai ser colocado, mas muito obrigado, meu. Muito obrigado. É pra Selma! Tchau. É pra Selma! Vamos tirar ponto para Pai Benedito das Almas! As petalhas tá tudo aí. Pensa, meu pai. Desde invenção, meu filho. Fica tudo na paz de Oxalá. É de Oxalá, meu pai. Viva! Viva! Toma conta dessa banda, viu, meu pai? Graças a Deus. Viva um ponto. Proteção, hein? Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantuã, babá. Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantuã, babá. Capunga, olha viva meu teu menino que vem, olha o teu jacutá. Olha meu teu menino babá, olha ele vem de Bantuã babá. Olha meu teu menino babá, olha ele vem de Bantuã babá. Cante meu cachulé, ele tá capunga. Olha viva minha tambini de tudo que vem, olha o teu jacutá. Bate, meu cachulé, ele tá no cachutá. Olha viva minha tambini de tudo que vem, olha o teu jacutá. Olha minha tambini de tua babá, olha ele vem de Bantuã babá. Olha minha tambini de tua babá, olha ele vem de Bantuã babá. Grande, meu cachulé, ele tá na fuga. Olha viva minha tambini de tudo. Para você evoluir, não só ontem como hoje, mas sempre, você precisa de experiências novas. Como é que você vai ter uma experiência nova incrustado apenas num ponto de vista? Agora, se você seguir este ponto de vista apenas para o resto da sua vida, mas permitir-se coisas novas, maravilhoso. Não para Benedito, mas para você, que deixa de ser um cavalo, um burro, em um aparelho e passa a ser um companheiro trabalhando lado a lado com nós. Saravá Umbanda.